coração que se pôde sonhar e não realizou. A vida tentando escapar, mas não por agora. Ao mesmo tempo tanta coisa se amou, se refez, se perdeu, se conquistou. Retratos estampados do nosso amor em preto e branco, pregados na parede, revelando pra sempre a gente. Nosso orgulho um do outro, olhando pra lente, como quem dissesse não queremos mais nada nesse mundo. E que me lembrasse a cada instante que valeu a pena cada lance, e que valerá, tenha certeza, pra toda a vida. Pensar em tudo que se passou, que se pôde sonhar e não realizou. A vida tentando escapar, mas não por agora. Ao mesmo tempo tanta coisa se amou, se refez, se perdeu, se conquistou. Retratos estampados do nosso amor em preto e branco, pregados na parede, revelando pra sempre a gente. Nosso orgulho um do outro, olhando pra lente, como quem dissesse não queremos mais nada nesse mundo. E que me lembrasse a cada instante que valeu a pena cada lance, e que valerá, tenha certeza, pra toda a vida. Vou levar, vou te